Rádio Almanac Colinos. Oferta de Colinos, o creme dental que limpa mais, rende mais e agrada mais. Rádio Almanac Colinos apresenta hoje um tema inteiramente novo e imprevisto para a satisfação de sua sensibilidade. Todas as manhãs e todas as noites, Colinos lhe oferece a oportunidade de tornar os dentes ainda mais alvos e sadios. Colinos é o creme dental conhecido e apreciado em todos os continentes. Para dentes divinos, use sempre Colinos. Vamos penetrar hoje tranquilamente do amável reino das assombrações.